nos bang louco da vida. Mais de mil na correria, pro crime se capacita. Se capacita, levou bala, mata ou morre também. Tudo que vai volta multiplicado por 100. Efeito bumerangue é tipo a lei da gravidade. Tudo que sobe desce, o crime só gera maldade. Como diz o ditado, feitiço volta pro feiticeiro. Já foi dito na quebrada, né, papo de potoqueiro. Aqui um dia da caça e outro do caçador. O retorno vem dobrado daquilo que cê lançou. Os moleque na quebra, novinho espalhando mal. Consequência futura é tiros e funeral. Mas põe as cartas na mesa, malandro, encara a certeza que o retorno é certo pra quem age com frieza. Como adiantar o futuro se se atrasou no passado? O crime em vez de adiantar, aqui fez vários finados. Tudo que vai volta é de perfeito bumerangue. O crime, a guerra, aqui só gera sangue. Maldade, maldade em conflito a todo instante. O crime, a guerra, a treta, o sangue. Tudo que vai volta é de perfeito bumerangue. O crime, a guerra, aqui só gera sangue. Maldade, maldade em conflito a todo instante. O crime, a guerra, a treta, o sangue. É só um efeito consequente impulsionado pelo dedo. A ignorância da sua voz, noitão volta com tom de medo. Ninguém aprovação do giro do tambor. Mas se ferir seu coração, você vai vir falar de amor. Normal, natural, pra quem conhece o bem e o mal. Mas sabe lá a intenção de quem pulou no seu quintal. Mundo gira e como gira, volta ao pó, seca o sangue. Ignorância, arma na mão, é só o efeito bumerangue. Faz pose pro 12 na quina da milho, disco 90, delata os bandidos. Com a arma na mão, a maldade no peito, prepara então puxa o gatilho. Às vezes é matar pra não morrer. O alvo traçado, a bala lançada, preso escolhido, uma vida já era. O sangue no chão, a faixa amarela, ele no caixão e você numa cela. Mas amanhã também pode ser com você. A cada ação, a reação, cada vida, uma viagem. A toda ação aqui presente, consequência vem mais tarde. Tudo que vai voltar de perfeito bumerangue. O crime, a guerra, aqui só gera sangue. Maldade, maldade em conflito a todo instante. O crime, a guerra, a treta, o sangue. Tudo que vai voltar de perfeito bumerangue. O crime, a guerra, aqui só gera sangue. Maldade, maldade em conflito a todo instante. O crime, a guerra, a treta, o sangue. Tudo que se faz de mal, em dobro vai voltar. No crime quem dá tiro também vai levar. Aquele que tá na rua traficando pedra e pó, tirando a infância dos pivetes de menor. A lei da rua é cabulosa e não tem segredo. Deu falha com bandido, vai dormir mais cedo. Bala vem, bala vai, e você tá no meio, é de perfeito bumerangue. O bagulho tá feio, a bala do revólver, o corte da faca, a droga que aniquila, que destrói e mata. Desacredita, fi, vai vendo a cena. Se você planta o mal, vai colher problema. No espelho seu reflexo já não reflete mais, levando a perdição. A alma dos mortais, criado pra matar, em família causador. Todo mal que distribui, volta a mão do lançador. Tudo que vai voltar de perfeito bumerangue. O crime, a guerra, aqui só gera sangue. Maldade, maldade em conflito a todo instante. O crime, a guerra, a treta, o sangue. Tudo que vai voltar de perfeito bumerangue. O crime, a guerra, aqui só gera sangue. Maldade, maldade em conflito.